aí, taxa um chinelo lá e pega uma feita regata. Seja bem-vindo, João, cantor de rolê na quebrada, no naipe de maloca, ó que bacana. Gigando com um semblante louco de fim de semana, quem tromba nas avenidas, e aí como tá? Beija as motinhas no pra lá e pra cá, as perversas se oriçam como se fosse passarela. Meus universos do patrão, fecha o wink favela. Os mano vem sem vacilo, cabelo segue sem grilho. Os homens invadem sem brilho, na caça dos fumamilho. De longe as naves vêm com as maria petróleo. Tira esse periguete aqui, disputa território. Bola de meia no sapato sem chamar atenção. Quem não curte o back, senta e assiste a ascensão. Sou na função de sexta-feira, são vários camarada. Minha vizinha fala, fala, mas não arruma nada. Fim de semana na Zé Religião, pode chegar, puxa uma cadeira aí, tio, pode sentar. Vem na miúda no sapato pra não azedar. É que os meninos aqui é zica e tem pra trocar. Fim de semana na Zé Religião, pode chegar, puxa uma cadeira aí, tio, pode sentar. Vem na miúda no sapato pra não azedar. É que os meninos aqui é zica e tem pra trocar. Passa pra mim o microfone que eu vim fazer estrago. De quebrada a quebrada, só na ginga de malaco. Pra quem ficou pra trás, trampando igual tartaruga, tamo igual ladrão nas barcas de bacana, dando fuga. Só vendo os moleque bom, na contenção dos menor, sem dar boi pra camburão, zóio branco sem B.O. Dos fundos da zona louca, de jaquetão e toca, mostrando pros falador que peixe morre pela boca. Radar no movimento, só registrando a cena, fofoca do vizinho correndo igual Ayrton Senna. E os golzinhos rebaixados com os fancão do momento, e os pregos que vacilou na quermesse. Só lamento os barracos de madeira, as caixangas de cimento, tem os cordão de ouro, mas falta o saneamento. Trampista de pulsão vindo do centro, e o maloca tá de áudio porque teve disposição pra revendo. Fim de semana na Zé Religião, pode chegar, puxa uma cadeira aí, tio, pode sentar. Vem na miúda no sapato pra não azedar. É que os meninos aqui é zica e tem pra trocar. Fim de semana na Zé Religião, pode chegar, puxa uma cadeira aí, tio, pode sentar. Vem na miúda no sapato pra não azedar. É que os meninos aqui é zica e tem pra trocar. Eu busco a melhor camisa entre tantas no guarda-roupa. As pretas é preferida, mas hoje eu vou com outra. O boné é mais antigo daquele que foi perdido na memória dos caras que diretão tão comigo. Fria encantadora, cabreira, suave, intensa, maloca, se cumprimenta no balançar da cabeça. Os kamikaze de rolê na feira já é tão comum. Quando a barca surge do nada, juro, não fica um. Reunião na mesa de um bar é ritual sagrado. Bilhar de dupla contra eu e o tubo é derrotado. Nós só para pra ver nossas damas passar, voltar pro jogo, caiu a oito, mata pá.